Não há ninguém que me convença que a cabeça não é uma peça que pensa, mas não compensa. Dou uma vença quem me vença, coisa tão tensa. E há quem meça onde começa, mas acaba tudo na minha crença de que o hip hop é o começo e o fim. Se não fosse assim, diz-me o que seria de mim. O inchaço, cabeço, cabaço, começo, não penso, sou meço, repenso, tenso com isso. Juízo, narciso, até é o compromisso do friso. Palavras ocas sem sentido, se não tiverem um MC que lhes dê real valor. Oi, agarro no microfone, as minhas rimas provocam pavor. As rimas que brotam da minha mente se acalmam a tua dor. Que falta batido, improviso, uma rima. Ninguém imagina que o MC está acima. Ninguém o confina, que ele defina sua própria disciplina. Mais um som que arrebenta. A brada que mesmo sem jeito ainda tenta. O espírito existe, subsiste e aguenta. I give props ao MC que não se venda. What's up, diz o gajo ao microfone. Vou com um trombone. E se não tiver, pega no megafone. Transmite a mensagem e usa um cognome. Ups, telefone. Borja, MCs por aí. O hip hop vive, tem orgulho em ser MC. Borja, MCs por aí. O hip hop vive, tem orgulho em ser MC. Borja, MCs por aí. O hip hop vive, tem orgulho em ser MC. Borja, MCs por aí. O hip hop vive, tem MC. Sente o som dos BC porque o soma segue vence. Entenda, mas o teu consciente não permite nem consente porque é inveja o que sente. Compreende que o sucesso não me pôs diferente. Se não consegues criar, traz-me alguém que invente. Rimas, prosas, batidas como as nossas. I give props to boss AC, influência e cabi. LNM, o Tretoni, a zona, divine, G-boys da family, da Amadora. Gregos do Xabá, do Cassem e Massamá. Porém outros tais falam demais, mas ficam para trás. O lírico incessante, MC protestante. Rimas saem como lava no cumo de Dante. Borja, MCs por aí. O hip hop vive, tem orgulho em ser MC. Borja, MCs por aí. O hip hop vive, tem orgulho em ser MC. Borja, MCs por aí. O hip hop vive, tem orgulho em ser MC. Borja, MCs por aí. O hip hop vive, tem orgulho em ser MC. Once again, here I am, the mad nigga, yeah, once again. Sob o microfone, é meu dever, tá sempre à frente. A punk niggas falam demais e mais. Não aguentam a força de quem sabe o que faz. Inevitável é evitar-me, estarei na tua área. No play do teu fone, boom in your stereo. Desde 88 tenho andado nas andanças. Em 98 é previsto eu estar nas andanças, convertendo os teus pesadelos. Tipo Wes Craven, acredita e grita. Be fucking see aqui, agando orgulho em ser MC. Mad nigga, tá leca. Uma pau lá, vá lá, sobe ao palco, tô pronto pra te aguentar. Underground, que vem do coração, executado pela mão. Provoca sensação entre os irmãos. Sou febril, com muito mais humor que Benny Hill. Tenho mais magia que Copperfield. Ganho mais speed do que Keanu Reeves. Deixo-te mais gelado do que Mr. Freeze, admite. Se o Mike fosse bola, eu seria eu mesmo. Represento o meu time até ao dia em que morrermos. Mais boogie do que down. Grito mais alto que James Brown. Tenho mais força de propulsão com foguetão. Fui a lua, Saturno, Plutão, sou astronómico. Tenho mais noivas que Santo António. Mais radioativo que Plutónio. Conho. Acabaste de entrar no espetáculo do Guto. Agarra a tua dama, tu sabes que eu cama sutro. Machutos e pontapés que o Zé Pedro e o Dim. Ponho-te mais vermelho que os bacanos de Pequim. Nesta dimensão lírica tu és o Spectrum, eu sou o Pentium. Faço uma simples passagem. Vento, se eu fosse uma maçã tu serias a minha larva. Mais afinidades que o vai a merda e o vai a fafa. Sou mais pontiagudo que as orelhas do Spock. Mais trondoso que o marketing da Superboc. Vou mais fundo que nas calças, vai o fudilho. Tenho orgulho em ser abstêmio, não fumo nem pilho. Mais apreciado que a paisagem de Van Gogh. Ponho-te mais azul que a primeira vez que provaste Glock. Atenção, entraste em zona perigosa. As minhas rimas têm mais saída que o leite da mimosa. roça. Consigo ser tão belo e espinhoso como a roça. Tenho mais tentáculos que o padrinho do Cosa Nostra. Metes da minha frente e começas a gaguejar. A tua cabeça não pensa, então o corpo vai pagar. Tenho mais tração que os pneus da Michelin. As minhas letras têm mais poder que o Mitterrand. Se o rap fosse caneta, eu seria sua tinta. Todo um aqui corta como Ronaldo faz uma finta. Largo o microfone, estás a fazer muito barulho. Tens uma grande fachada, mas lá dentro eu sou entulho. Tenho mais quilometragem que a Rosa Mota a correr. Ainda mais urgente que o salve se quem puder. Sou culto produtor e estou aqui para te dizer: largo o mic. Respeita a zona, a área, voz da nossa malária. É como se uma minhoca fosse engolido por uma águia. Névia, mete um som no microfone. Contato 1-2, nem melhor fazer o Stallone. Toma o número do meu telefone: 412-323-413. O que eu escrevo tu lês, é da maneira que tu vês. Prepara-te, tenho um novo produto no mercado. Não consumi-lo é pecado. Consome-o e passa o recado. Ado, duro muito forte para a tua cabeça fraca. A pista é mais uma vez, da parte de trás lá da praça. Mananda por cento a pior, que fiques a saber. Desta vai ser mesmo a valer. O meu saber em cima de ti, vai doer o que fazer. Talvez me ser a reconhecer através do saber. O sítio que eu represento, longas noites, longas trips. Mas ficar, você vai estar com ficha. Faço mais! Sapatão, desabrigo, nunca está na brincadeira. Quem se meter comigo vai pisar muita areia. Cala a boca, não arranjes confusão. São os gregos do Xabá com o mic na mão. Uma coisa digo, apanhei-te na minha teia. Sei traficante, o teu lugar é na cadeia. Com esta rima, tu vais ficar embora à toa. Pega na microfone e vou bazar com manhã boa. Improviso, in the fucking area. Claro que não podia faltar o Tony Sá. Tu sabes que o movimento eu represento. Sou o elemento dos gregos do Xabá. A Costa Nostra, Joby se bumbossa. Para morrer que esse mundo é assim feito. Nada de perfeito, cada um com o seu destino. Cada um com o seu dilema, cada um com o seu problema. Sacar MC, diabo tema. Pra mole que buque queima. Meu estilo é mesmo assim, buca pode, aguenta. Toca movimenta. A cidade de hoje em dia que está vivo na realidade. Mas sacar MC é que quem respeita MC de verdade. Mas um dia por na bata é um surpresa de verdade. Jobi se bugosta. Gregos do Xabá. Jogo Buda. Rap de Massamá. PC e Diva, combinação assassina. Tudo que é divino só mantém um pensar. Da água para o vinho, hip hop, melodia, movimento está no ar. Sinto feeling dentro de mim quando começa. É assim, tentações, emoções que não param.